vai, me liga vai, me liga vai, me liga vai. Me liga quando estiver sozinha, querendo conversar, ou a resenha em dia, ou só fofocar. Em qualquer situação, me liga vai. Se precisar de um ombro amigo pra chorar, confia seus segredos e pedir pra alguém guardar. Ou sair de casa apenas pra passear. Se um dia de pileque com alguém quiser ficar, alguém de confiança pra te saciar. Não opte por amor de ocasião, lembre-se de mim, me liga vai. Quando ouço tua voz com vento a sibilar, sinto enorme desejo que não sei explicar. É como um sonho bom que não quero acordar. Por amiguinha tua rompeu comigo, desligou o seu celular. Reconsidere sua posição, me liga vai. Me liga vai, me liga vai, me liga vai, me liga vai, me liga vai, me liga vai, me liga vai, me liga vai, me liga vai, me liga vai. Com vento a sibilar, sinto enorme desejo que não sei explicar. É como um sonho bom que não quero acordar. Por uma briguinha tua rompeu comigo, desligou o seu celular. Reconsidere sua posição, me liga vai. Me liga vai, me liga vai, me liga vai, me liga vai.